Saudade. Tentando te encontrar, foi onde eu me perdi. Não sei onde procurar a fórmula para ser feliz, y'all. Tentando te encontrar, foi onde eu me perdi. Não sei onde procurar a fórmula para ser feliz. Tentando te encontrar, foi onde eu me perdi. Não sei onde procurar. Ela é tipo trevo de quatro folhas, sorte de quem encontrar. Brisa do back-end, a de garoa, bolado na blote só pra relaxar. Carinha de anjo, menina sapeca. Mistura perfeita do bem e o mal, um toque sutil de sorte e azar. De frente pro mar, mais linda sereia, coisa mais linda que os olhos já viu. Escritório na praia, skunk na bandeja, ouvindo Tim Maia. Ela partiu, um gole na breja, a mente flutua. Seu corpo define a real sedução, poder tão intenso quando ela sorriu. Se o dia tá frio, ela aquece minha alma. Corpos unificando. Em dias de sol de bobeira em casa, nossa intimidade no ar exalando. Eu beijo sua boca, seu corpo é o caminho, minha perdição, total sedução. Confesso contigo, me sinto mais vivo. Tentando te encontrar, foi onde eu me perdi. Não sei onde procurar a fórmula para ser feliz. Tentando te encontrar, foi onde eu me perdi. Não sei onde procurar. Tentando te encontrar, foi onde eu me perdi. Não sei onde procurar a fórmula para ser feliz, y'all. Mas que perfeita aos olhos do pai, uma obra-prima que ninguém decifra. Onde cê foi, eu vou logo atrás, de sempre pra sempre, mesma sintonia. Curtindo a vida, total liberdade. Sem medo de errar, sem se arrepender, sentir o prazer natural sativo. Ela curte rap, ela curte um samba, ela curte um funk, ela curte um reggae. Cheia de tatu, cheia de manias, entenda sinais, o resto é blefe. Menina malvada, conteúdo explícito. 99% é de anjo, aquele 1% de evanescence. Acendo incenso pra ficar suave, me inspiro em você todo dia. Te faço poesia, te tiro do tédio, te mostro que eu sou sua melhor companhia. Me espera que eu vou, lombrado no caminho. Pique largadão pra te ver lá no baile, rebolando a raba é muita covardia. Tentando te encontrar, foi onde eu me perdi. Não sei onde procurar a fórmula para ser feliz, y'all.